Yeah. Aí, são coisas do coração. Pois é. Eu vou falar um pouquinho nessa canção aqui, ó. Ok. Olá, tudo bem? Admirei sua pessoa, mas fiquei de canto e deixei você de boa. Sabemos, cada um tem uma forma de expressar, mas também ficamos numa troca de olhares. Lugares onde eu te vi, onde conheci você. Noite de terça-feira, centro de SP. Que sorriso mais belo, perfeito, sincero. Ok, e não importa a distância, pegar na sua mão é o que eu quero. Olhando para o hoje, um futuro prospero. Planos sem planos, vivemos intensamente. Como diz aquela frase, o amanhã Deus pertence. Pedir uma chance eu não quero, eu acho pouco. Se for pra entrar em campo é pra não perder o jogo. Ser o oposto daquilo que pode pensar. Se doando para mim com medo de se machucar, deixa. Então deixa, ô preta, só deixa eu ser o seu preto. Então deixa sentir o calor, o gosto do seu beijo. Então deixa, ô preta, só deixa eu ser o seu preto. Na vitória ou na derrota estarei sempre a seu lado. Minha missão aqui agora é te amar e ser amado. Na vitória ou derrota, sempre do seu lado. Com você vou estar e nunca fraquejar. Deixa. Ó, tô com ela, não faço dela um troféu. Começo é bom, tipo uma lua de mel. Mas nem tudo é perfeito, 100% a gente sabe. Ex-namorado é chato de praxe. Você quer ser amigo dela, mas o preto sou eu. Estratégia de ataque aí, malandro, perdeu. Apelando para os pais, vixi, perdeu de novo. Já me tratam como filhos, cunhado, irmão mais novo. Uma aliança no dedo, um objeto. A direção da vida é uma aliança por completo. Se sou o homem certo, sei lá, mas eu tô perto. Seu sorriso até brilha quando eu falo. Te quero, pretinha, marrenta, briguenta. Meu porto seguro, minha parte no amor. Garantida no futuro, segundo namorado, sei lá, até terceiro. Mas sempre te amarei como se fosse o primeiro. Então deixa, ô preta, só deixa eu ser o seu preto. Então deixa sentir o calor, o gosto do seu beijo. Então deixa, ô preta, só deixa eu ser o seu preto. Então deixa, ô preta, só deixa eu ser o seu preto. Então deixa sentir o calor, o gosto do seu beijo. Então deixa, ô preta, só deixa eu ser o seu preto. Ok? E fecha a conta.